Albalda está indo para Brasília. Albalda quer dar uma palavra de gratidão. E nós estamos abençoando Albalda. Deus tem feito coisas maravilhosas na vida da Albalda. Restauração, cura, vitórias. E ela vai morar com a sua irmã em Brasília. E nós vamos abençoá-la nessa manhã. Nós vamos ministrar bênção na vida da família, esse tempo que ela vai ter lá. E ela quer agradecer aos irmãos. Gente, eu queria compartilhar com vocês uma palavra. É Salmos 9. Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Os meus inimigos retrocederam, tropeçam e perecem diante da tua face, pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações e destruíste os ímpios. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Os inimigos consumados estão, as suas ruínas são perpétuas. Amém. Arrasaste as suas cidades, até a sua memória pereceu. O Senhor reina perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com retidão. Governará os povos com justiça. O Senhor é um alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos, pois inquire do derramamento de sangue e se lembra dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Amém, Senhor. Sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. É, nunca estamos sós, é verdade. É bom saber que temos amigos em quem podemos confiar. Amém. Pessoas que nos apoiam e nos acolhem com tanto carinho. É certo que passei por momentos muito difíceis, mas comigo estavam sempre os amigos, dando-me palavras de conforto e ânimo. Eu gostaria de agradecer por estes 9 anos em que fui acolhida por esta igreja. Agradeço pelas muitas orações a meu favor e a de minha família. Estou um pouco triste por estar deixando-os, mas eu amo esta igreja, e o meu desejo era de permanecer e servir aqui. Mas nós fazemos planos, mas a resposta vem de Deus. Estou indo para Brasília ficar com a minha família. Quero agradecer ao pastor Sóstenes, à pastora Daniela, pelo apoio, amor e orações com que tantas vezes me serviram. Sou grata a Deus por ter conhecido tantas pessoas boas, de coração aberto e nobres. Quero agradecer a vocês por tudo, em especial por estar ao meu lado sempre. Disponham da minha amizade sincera. Muito obrigado a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Você é que acha que está indo embora. Você vai passar um tempo ali, mas você nunca vai deixar a gente e nós nunca vamos deixar você. Eu queria pedir os irmãos da célula que viessem aqui. Venha cá, irmão Fernando, irmã Miriam, Ladinir, Marlete, Arrosio, Geraldo. Irmãos, vocês podem saber que esses irmãos da célula são irmãos que cuidam das vidas. Você pode saber que a maior parte de tudo isso que o Balda falou aconteceu na comunhão da célula. Se você quer andar assim, você ande junto de irmãos, porque é assim mesmo que Deus faz. É o relacionamento, é esse grupo, esses irmãos, essa igreja que congrega ali na serra, que Deus tem edificado, Deus tem feito coisas lindas. Eles são essa plataforma, essa proteção, esse cuidado na vida da Ubalda e de tantas outras pessoas. E você pode ter certeza que a Ubalda está colhendo o que ela plantou. A Ubalda é assim. Albalda, ela se relaciona. Albalda se interessa. Albalda sempre com fidelidade no Senhor. Todos esses anos aqui, testemunhou do Senhor na vida dela. Ela semeou. Se nós formos assim, numa célula, numa terra fértil, sempre vamos colher os frutos. Estenda as suas mãos. Senhor, nós estamos abençoando a vida da Albalda. E nós estamos declarando ao Senhor honra a ela. Nós honramos o Senhor na vida da Albalda, nós honramos a Albalda diante do Senhor, porque, Senhor, ela tem sido motivo de alegria entre nós. Tantas lutas, tantas dificuldades, tantos irmãos, outros que eu nem chamei aqui, a Valéria, tantos outros irmãos que sempre serviram e cuidaram dela, Senhor, dando a ela apenas fruto do que ela semeou no teu reino, Senhor. E nós profetizamos que nesse tempo em Brasília não vai faltar a ela a comunhão do corpo, não vai faltar a ela a provisão diária do teu espírito, as questões materiais, financeiras, emocionais, espirituais, porque nós a abençoamos e nós a enviamos na autoridade do teu nome para ganhar vidas, para ser um instrumento do Senhor na vida de outras pessoas, para ser luzeiro do Senhor naquela terra, para ser motivo de alegria e de bênção na sua família. Nós oramos, abençoamos a Albalda em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã preciosa, Senhor. Senhor, nós queremos dizer ao Senhor que nada, nada se compara, não tem valor maior do que esse, Senhor, de estarmos juntos diante do Senhor, te cultuando, recebendo o teu Espírito, vivendo em unidade, vivendo em amor. Conduz-nos no restante deste dia, Senhor, no almoço, no encontro em família, no culto logo mais, Senhor, na célula, Senhor, terça-feira, no culto quarta-feira, Senhor, conduza-nos, Senhor, em todas as coisas, para que tenhamos uma semana guardados, protegidos, guiados pelo Teu Espírito Santo, crescendo para a glória do Teu nome. É o que nós ministramos uns aos outros, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.